Eu peguei seu retrato e rasguei suas cartas, também joguei fora pra esquecer o quanto lhe amei. E você já foi minha senhora. A mansão que era nossa eu vendi. Nossas coisas eu dei de presente pra esquecer o quanto eu sofri no passado que houve entre a gente. Mas a dor desta minha revolta, uma coisa eu vou lhe pedir. Por favor, desista da volta, pois eu sei que não vou resistir. O orgulho que sinto é pequeno comparado a meu triste revés. Você sabe que basta nascendo para ter-me de novo a seus pés. A dor desta minha revolta, uma coisa eu vou lhe pedir. Por favor, desista da volta, pois eu sei que não vou resistir. O orgulho que sinto é pequeno comparado a meu triste revés. Você sabe que basta nascendo para ter-me de novo a seus pés. Você sabe que basta nascendo para ter-me de novo a seus pés.